Salvador, Gol no 613, gente da Tango, autorização para Brasília. Gol no 613, a informação Tango confere, autorizado Brasília, via UPZULU 17, nível 360, saída Arbo, transição Elefa, decola da 10 com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5433 no transponder, frequência do controle 119.80, o Gol 1613. Autorizado Brasília, nível 360 via Aperture 17, saída Arbor, Eleva, curva direita 5433, controle 19, posto Gol 1613. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa, sanamento, portão 04. Portará Gol 1613. Bravo Fox Mike, livre LS X-Ray, pista 10, informe estabilizado no local. Livre LS X-Ray 10, reportará estabilizado Fox Mike. Bravo Fox Mike, inicie redução para aproximação, vamos estabilizar. Para Fox Mike, sente. O 85, boa noite, a informação Tango confere, copia. Autorizado Guarulhos, eu peso Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Pista 10 com primeira curva para decolagem à direita. A nível 360, saída da EL, Leda após bridge. O transponder 5440, frequência do controle 119.80, gol 1885. Pesada nível 360, vai ter outra coluna 6, DHT, direto conforme rota do centro. Coladão no zero, primeira curva direita, na ideia da EL, linda, rota 30. Transponder 404, 5440, controle 109.80, gol 1885. 5440, transponde, 360, gol 1885, atendimento correto, aporte pronto para funcionamento, portão 09. Lima, Serra, Juliette, confirme o ABT. Aguarde instantes para o plano. Não temos seu plano no momento, aguarde alguns instantes. Se prepare da Eulê da Bridge para Belo Horizonte. Bravo, Fox Mike, estabilizado. Estabilizado, Bravo, Fox Mike. Complete a aproximação, LS, chame a torre Salvador em 1.89. 10.895, Fox Mike. Torre Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Bravo, Fox Mike, estabilizado no ILS X-Ray da Onda. Suficiente, cheque o trem e autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, Fox Mike. Livre pouso 1-0, trem baixar travado, Fox Mike. Boa, no 613, fazer a equipe de solo, reporte para táxi. Reporte para o táxi, boa, no 613. Serra Juliette, entramos em contato com a sala IS, eles estão retransmitindo o seu plano, a gente vai trabalhar em alguns instantes. Lima, Serra Juliette, livre acionar, reposta para o táxi. 7, Lima, Sierra, Juliette, é como número 2 para o ponto de espera. Já segui o Boeing da Gol, que está puxando no 04. Lima, Sierra, Juliette, está pronto para cópia? Autorizado Belo Horizonte, via peso voo 16, decolada 10, com primeira curva após a decolagem à direita, sua saída da El Leda Bridge, o nível autorizado 410, aguarde para o transponder. O Lima Serra Juliette. Confio em posicionamento. Ciente, a passar graça na Juliette, o Bravo Foxtrot Mike. Para o táxi, 107 a bordo, 3 horas e 50, Altair, Palmas. Confirma a alternativa? Palmas. 1-6-1-3, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera, chame a torre em 1-9-9-5, ajuste no 0-0. 1010, Índia, ponto de espera, 18-9-5, bom, 1-6-1-3, boa noite. Fox Hot Mike, ontem é a Juliette. O Lima Serra Juliette é o solo? O transponder 5451, não segue o Boeing da Gol à sua frente até o ponto de espera, no ponto de espera chame a torre em 1-9-9-5, ajuste no 0-0. O Lima Serra Juliette copiou o solo? No transponder vai seguir a retaguarda do Boeing da Gol, sua frente até o ponto de espera. No ponto de espera chamará a torre em 1-9-9-5, ajuste no 0-0. Oi, Salvador, boa noite, voo 16-13, ponto de espera. 03 autorizado, aliás, decolar. Vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, pistão no 0, voo 16-13. 25. Salvador, muito boa noite, primeiro 63-10, transfere, tem informação Tango. M310, boa noite, essa é a minha indicação dessa irmã senha 2000 pés, última instalador 9010, chegada mais. Tem 20 contas, estando para 2000, entendeu? 2000, ajuste 1010, primeiro 63-10. Confirmo. Pode voar direto em papo, 6310. Confirmo. Obrigado, vamos em papo, 6310. Autorizado ali, Matheus, é a gerente. 3, decola aos 48, controle 120, decimal, correção 119, decimal 8. Controle 198, vou. Tô no 613. Controle, boa noite, vou 1693. 613, boa noite, contato com a Terra de Colônia, 360, vai dar. A transmissão saiu bem baixo, confirma sair da árvore para livre 360? Afirmo, vou no 613, como recebe agora? Só um pouco melhor, Clareza 3 para 4. O Bravo Foxtrot Mike autorizado em ingresso na Quebec, vai virar à direita sobre a pista, a segunda esquerda até a bata, transportista livre. Decolagem, Serra Juliette, o vento 1900 graus, 1290. O número 3, vou direto a Elefão. Direto a Elefão, 63. O Bravo Fox Trot Mike vai decolar da 1-7, confirma? Gente, autorizado Serra Bravo, Serra Papá. Eu peso Zulu no meio, de Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, Serra da El, Leda após bridge, decola da 1-7 com primeira curva após a decolagem direita. Aciona 5450, frequência do controle 1-2-0-1-1-9-8-0, Bravo Foxtrot Mike. Salvador, boa noite. Papatango, Lima, Serra, Juliette. Papatango, Lima, Serra, Juliette. Contato com a decolagem. Sub e mantém o nível de voo 3410 após cruzar 2 mil pés direto Leda. 410 após cruzar 120 direto Leda, confirme. Após 2 mil pés direto Leda. Após 2 mil direto Leda. 8, controle. 119, só 8. Lima, Serra Juliette, faça um cheque do seu equipamento monitoriário e não receba altimetria. Lima, Serra Juliette, receba sua identificação. Confie para o Lima, Serra Juliette? Não recebo sua altimetria monitoriário, agora estou recebendo a identificação. Confie para o Juliette, um momento. Agora recebo cruzando 6.900 pés. Afirmo, Juliette. Indicação de se manter 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1090. Para o no 885, coordenando que pediu sol, reporte para táxi. Mandarei para táxi, no 88. Então, 310, Oliver LS, informe estabilizado. Oliver LS, informe estabilizado, 6310. Goro 603, chame Recife nas frequências 1260, alternando 1288. Goro 603. 6613? Confirmo, 1613. 1613, chame Recife 260, alterna 288. 260288, vou. 1613. 358, boa noite, essa identificação, desse se mantenha 4 mil pés, ou altímetro em Salvador 1090, chegada mágica. Boa noite, para 4 mil pés, chegada mágica. Patango Lima, Sierra Juliette, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 133-95. Para o táxi, o voo 1885, alterna Daniel, 3 horas e 59, com 52 a bordo. Galeão, 52 a bordo, confirme em autonomia? Galeão, 3 horas e 59 minutos, com 152 a bordo. Gente, 152, Galeão, 359, o voo 1885, autorizar o táxi até o ponto de espera. A parte principal, Indiano Ponte Chera, chamará a torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0, gol 1-8-5, bom gol. Essa parte principal, na Indiano Ponte Chera, localizador da Chinera 6310. Chinera 6310, completa de aproximação, ele atinge a minha torre em 118.95. 118.95, Chinera 6310, até a decolagem. Certo. Torre Salvador, boa noite, Chinera 6310, estabilizado, 2 milhas por estado. 6310, continue a aproximação, cheque trem, o altímetro é 10010. 10010, Chinera 6310. Não, 85, mas tem bota de espera.